Estou? Estou sim. É o António. Olá, Isabel, como estás? Olá, António. Estou bem, obrigada. E tu? Também, obrigado. Isabel, tu não queres ir comigo à praia amanhã de manhã? Quero sim. Mas amanhã de manhã não posso. Tenho exame na quinta e ainda preciso de estudar. Ah, que pena! E quando é que tens tempo? Achas que podes ir no sábado à tarde? Ah, no sábado à tarde tenho de trabalhar, mas no domingo tenho o dia livre. Está bem. Então vamos no domingo de manhã. E depois a gente pode ir almoçar. O que é que achas? Ah, ótimo! Vamos à nova churrascaria. É muito gira. Achas bem? Acho. Então, muita sorte para o exame. Até domingo, às 11 horas em tua casa. Adeus, Isabel. Adeus, António. Até domingo.